Mais do Sporting Clube Portugal e quem vai ter a oportunidade de marcar este penalti, Solange. Parte Solange! É o gol do Sporting Clube de Portugal! Solange Carvalhas a fazer o gol do Sporting Clube Portugal e caros telespectadores da Sporting TV, vejam a festa que existe aqui no estádio de Alvalade. Isto é um espetáculo! Boa noite, bem-vindos a mais um Sporting 160. Obrigado a todos por estarem aqui presentes para mais uma emissão. Hoje começamos com o áudio do relato do golo da Solange Carvalhas, o golo mais vibrante deste fim de semana desportivo. Posso dizer que vivi com muita emoção o futebol feminino. Foi realmente um espetáculo, um hino à modalidade e todo o ambiente vivido em Alvalade foi espetacular. 9.263 adeptos em Alvalade, recorde nacional. Vamos começar com mais e menos da semana. Zé, desde já, boa noite. Boa noite a ti, ou para ti, para o Pedro e para todos aqueles que nos ouvem neste momento. E aqueles que nos vão ouvir depois no podcast, claro. Exatamente. Zé, ia-te pedir, obviamente, o mais e menos da semana para este início de conversa. Olha, este fim de semana foi um fim de semana excelente do ponto de vista desportivo. O Sporting continua a dominar o futsal, faz conquista a segunda taça da Liga de forma consecutiva e tem aqui uma arrecada, o seu 100º título oficial da modalidade. Isto quer dizer que o Sporting domina completamente esta modalidade e vão ser ter precisos passados muitos anos para que alguém, algum clube possa igualar o nosso trajeto. Há um ponto que provavelmente poucas pessoas referirão, mas que para mim é muito importante, que é o regresso às vitórias da equipa B, ainda por cima frente a um dos atuais favoritos da competição. Outro aspecto importante que eu realçaria em dois pontos diferentes, que é a vitória da equipa feminina, que representa a possibilidade de fazermos história na competição, uma vez que o Sporting já tinha, de alguma forma, e entre aspas, passeado nesta competição, mas neste novo formato, é um formato todo novo, completamente novo, que estamos a assistir neste momento, podemos realmente fazer história com um formato muito mais parecido com os campeonatos profissionais. Não deixa de ser sintomático que estejam quase a decorrer 32 anos do lançamento do início da atividade do clube, na altura por parte do Sousa Sintra, e agora a direção liderada por Bruno Carvalho tenha apostado inequivocamente numa equipa para ganhar, o que vem sendo conseguido e muito bem. Aqui eu gostava de realçar um aspecto que me parece importante, que muitas vezes se discute, e peço desculpa que se me alongo neste ponto, mas que para mim é extremamente importante. Muitas vezes se discute, sobretudo aqueles que não gostam do Sporting, obviamente, se o Sporting é um clube grande ou não é um clube grande. Eu acho que é inequívoca a manifestação de grandeza por parte dos adeptos do clube no jogo, neste jogo. Só para dar aqui uma parte, além de batermos o recorde, eu estive a confirmar em Inglaterra, e por exemplo, o recorde lá são 4.096 pessoas no Manchester City contra o Chelsea. Portanto, só para vermos aqui. Ou seja, sim, mas o recorde não é inglês, não lembro... agora. O recorde é americano, o Portland Thorns, que tem 21.144, porque assim tinha aqui metade contra os Orlando Pride. Pois é, que nós provavelmente poderemos bater em muito curto espaço de tempo, julgo eu, porque para um desafio destes e logo à primeira conseguimos fazer um número destes impressionante. É bom lembrar uma coisa, que é a Inglaterra e os Estados Unidos, em termos populacionais, dão-nos 10, 20 a 0, não me lembro agora, não consigo ser rigoroso no número, mas estamos a falar, portanto, de uma capacidade de recrutamento e de audiências completamente diferente dos nossos 10 milhões de aqui plantados neste jardim à beira-mar, como se costuma dizer. E eu acho que esta é uma demonstração inequívoca de grandeza, e a grandeza nós podemos medi-la pelos títulos. Nós não temos problemas nenhuns em fazermos a contabilidade dos títulos, mesmo reconhecendo que nos últimos anos não ganhamos tanto como devíamos e como o clube e o seu historial merece. Mas um clube que tem estes adeptos e um clube que não se resigna perante o infortúnio e que quer sempre mais, é um clube grande, indiscutivelmente. E isso parece-me que é a nota mais saliente e a nota mais positiva. É um título que não traz taças para o nosso museu, mas é um título que dificilmente nos pode ser roubado e que, inclusive, eu tenho a certeza que os nossos próprios adversários e até mesmo os inimigos, porque o Sporting também os tem, reconhecem com alguma facilidade. Do ponto de vista negativo, não posso deixar de mencionar a campanha eleitoral. Eu acho que tem sido muito fraca de ambas as partes. Eu sei que isto não é muito popular, mas eu não posso deixar de dizê-lo, e inclusive por parte dos adeptos, que têm, por aquilo que eu tenho visto, têm adotado uma postura que em si proporciona muito pouco debate e excessivamente a confrontação pessoal. E o Sporting acho que merece muito mais do que isto, e merece muito mais do que lhe estamos a dar agora. Em termos de propostas, em termos de discussão de ideias e por aí fora, tem sido um pouco mais que uma nulidade. E acho que nesse aspecto tem-se merecido. Eu acho, faz-me, provavelmente podemos falar nisso depois, mais à frente no debate. E vamos falar, vamos obviamente aprofundar todos esses assuntos. Pedro, boa noite. Boa noite. Gostei mais e menos deste fim de semana, que foi um fim de semana vitorioso em todos os sentidos. Em todos os sentidos, para aqueles que adoram o Sporting. Ora bem, começando pela vitória no futebol feminino, é absolutamente fantástico o que se viveu em Alvalade. Não, já falamos dos números, foi um jogo absolutamente incrível. Para mim até teve um sabor ainda mais, não tendo estado em Alvalade, estava no Solar do Norte a exercer o meu reconhecimento à assinatura para votar e para enviar os meus votos. Portanto, foi absolutamente incrível. Um projeto 100% nacional, e por isso tenho que destacar aqui todas as pessoas que fazem parte deste projeto, porque eu acho que é absolutamente necessário. A Inês Pereira, a Patrícia Moraes, Rita Fontemanha, Joana Marchão, Bruno Costa, Elsa Ventura, Catarina Lopes, Tânia Rodrigues, Matilde Figueiras, Ana Rita Viegas, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Nadine Corneiro, Patrícia Gouveira, Sara Grange, Amélia Pereira, Ana Capeta, Bárbara Marques, Ana Borges, Filipa Mandeiro, Diana Silva, Solange Carvalhas, Constança Silva, obviamente a Isabel Osório e o Nuno Cristóvão, que merecia que a televisão, nomeadamente a Sporting TV e a TVI, tivessem filmado aquela última volta a agradecer a todos os adeptos, porque foi absolutamente incrível. Portanto, uma volta olímpica. Uma volta olímpica, e que tantas vezes que se fala nisso, e como se fosse mal algum dar voltas olímpicas. Enfim, depois a Taça da Liga de Futsal, que tive a oportunidade de ver contigo a Gondomar, um excelente jogo com... Uma boa experiência, obviamente, e correu bem. Já o ano passado tinha estado na Póvoa de Varzim para ver a final da Taça de Portugal. Nuno Dias e Miguel Albuquerque, provavelmente a melhor dupla de modalidades em Portugal. A segundo lugar da Volta ao Alentejo do Nocentini, lidera o ranking neste momento em Portugal. Depois, um fim de semana absolutamente vitorioso, a Sporting B, o Zé falou, obviamente que eu ia falar também, tinha que ser. Muitos estão a já colocar os pregos e puseram o caixão debaixo da terra, mas acho que o Sporting B ainda vai ter uma palavra a dizer. A formação, vitórias nos iniciados, nos juniores e nos júniores, com uma vitória importantíssima nos últimos minutos em casa do Rio Ave. E por fim, ia dizer os pontos negativos, o Zé já disse, mas sinceramente estou tão contente com este fim de semana que não me apetece dizer pontos negativos. Muito bem, 100 pontos significativos, acho bem, foi um fim de semana realmente espetacular em termos de resultados desportivos, mas podemos começar, obviamente, pelo futebol feminino, aprofundando. Zé, viste o jogo? Vi e depois, não, em direto não tive a oportunidade de ver, reviste o jogo, então. Revi. Eu deste jogo eu gostava, eu tomei uma nota aqui que gostava de deixa-me só dizer, porque o Carlos da Cortina Verde foi o único que adivinhou o resultado, previu que o Sporting ia ganhar 1-0 e realmente ganhamos 1-0. Já vamos falar sobre os prognósticos, porque eu acho que eu ia o falar... Gelson e o Vaz Doss fizeram um propósito para eu não acertar nos turistas. Ainda esperei, não pôde jogar, senão é marcar gol de baliza a baliza. Eu ia falar justamente disso, porque o meu prognóstico era zero, eu tinha dado o meu prognóstico como 0-0. Eu não brinco com os prognósticos, eu digo aquilo que é a minha sensibilidade em relação ao assunto. E se tu bem te lembras, João, nós conversamos um bocadinho sobre uma questão que me pareceu importante, que tem a ver com a mudança do recinto de jogo, do recinto habitual onde a equipa feminina joga para o estádio. Eu, felizmente o resultado foi a nosso favor, mas este tipo de mudanças, eu julgo que a ideia é boa, indiscutivelmente, porque visa levar mais gente e possibilitar o acompanhamento portanto, por parte dos adeptos e visa também que as equipas sintam o calor dos adeptos e por aí fora, mas muitas vezes isto acaba por funcionar contra nós. Contra nós e contra as equipas, e sempre que se altera as dinâmicas e as rotinas. O futebol tem um caráter aleatório muito grande, mas há muita coisa no futebol que é mais ou menos previsível e que, por exemplo, para as equipas, eu não sei, quem jogou futebol acho que percebe bem isto, a ideia de a orientação no espaço, a pressão, jogar frente a um público muito maior e muito mais barulhento, essas coisas todas, muitas vezes requerem habituação. E muitas vezes funcionam contra a equipa da casa. Lembras-te, João, que falámos sobre isto, do que foi a final na Europa League da Champions também. Exato, ou por exemplo, quando foi o Campeonato Europeu de 2004, eu lembro-me perfeitamente do Mourinho ter falado sobre isso, e o Mourinho ter dito que se fosse ele que fosse o responsável pela equipa, ele teria simulado uma saída completamente diferente da caminhoneta, portanto, que transportava a equipa e roubaria, digamos assim, furtaria a equipa das esquinas a toda aquela pressão, porque é indiscutível. Eu lembro, por exemplo, faço o paralelismo com o que aconteceu ano passado, que foi uma manifestação indiscutível de grandeza, de vontade e de apoio por parte dos adeptos, no jogo que provavelmente terá decidido o título do ano passado, com o nosso rival, e aquela sensação que nós tivemos, e um bocadinho muito isto, para quem viu o jogo do passado sábado, aquela sensação da equipa estar presa de movimentos e de certa forma estar a acusar a responsabilidade. Obviamente que ninguém se vai lembrar disto, felizmente, porque o resultado foi-nos favorável, mas estas coisas realmente merecem que sejam repensadas, porque as equipas têm uma série de dinâmicas, uma série de rotinas, uma série até de rotinas em termos até visuais e orientações no espaço e isso tudo, que muitas vezes, quando se alteram, funcionam um bocadinho contra nós. O que eu quero dizer com isto, de alguma forma, ao não jogar no seu espaço habitual, o Sporting deu mais algumas hipóteses ao Sporting de Braga, porque estavam ambas as equipas a jogar num espaço em que não costumam jogar habitualmente. E, ora bem, o fator casa é precisamente o inverso desta situação. Espero ter-me explicado bem, porque às vezes ficam aqui algumas coisas... Acho que percebemos bem e tens razão nessa situação. A Prata diz que eu vi o jogo, pronto, obviamente, um pouco em direto, estava só também em viagem. Estava só de acrescentar um ponto. Diz, diz. Diz. Não, não, diz que estava não, tudo mal. Não, ia dizer que gostava só de acrescentar um ponto final a esta minha apreciação ao futebol feminino, que é o desfecho do jogo e a forma como ele acontece. Que é muito... Eu não sei, para a generalidade dos sportinguistas, não sei, mas para mim teve um prazer muito particular que o Sporting tenha chegado à vitória num momento decisivo, em frente aos seus adeptos, e no momento em que uma falha significaria uma espécie de confirmação de um certo karma de que não se ganha nos momentos decisivos. Ora, foi precisamente um penalti, já fora do tempo regulamentar, que nos trouxe a liderança da prova e sérias responsabilidades até mesmo, e sérias possibilidades de nós vencermos este título. Quando se trabalha bem, é preciso acreditar. E nesta altura, eu gostava de dar os parabéns a toda a equipa, mas particularmente à Solange, que naquele momento em que os jogadores mais experimentados deste planeta falham e as pernas tremem, ela teve uma execução absolutamente exemplar e proporcionou-nos uma alegria verdadeiramente indescritível. É que eu já estava a referir porque achei que... Castro, estás com um problema nos teus auriculares. Não sei se agora estás a ouvir melhor. Estás a ouvir melhor? Sim. Eu achei que a equipa tinha realmente uma grande personalidade e eu estive a ver o jogo. Isto era realmente um clássico, o jogo decisivo, e a equipa aguentou a pressão até ao fim. E aliás, nos últimos minutos, a crença e a raça de todos os atletas foi fantástico. Não sei se realmente se algumas equipas, mesmo já do Sporting, noutros escalões e mesmo nos masculinos, teria esta garra e esta personalidade que a equipa teve no fim. E, portanto, apraz-me dizer que a equipa feminina conquistou-me plenamente. Desde o guarda-redes, laterais, médios, Tatiana encheu o meio-campo, a meu ver, uma classe pura, e obviamente os avançados, e a frieza, conforme disseste, da Solange a decidir o penalti, naquele momento onde o mundo pesava nas costas dela. Pedro, tu viste o jogo? Reviste o jogo? Vi o jogo, não revi o jogo, vi o jogo em direto, como te disse há pouco, no Solado Norte. Revi várias vezes o relato fantástico do golo e o magnífico grito da Mariana Cabral, que também está a fazer um excelente trabalho no Sporting. Efetivamente, aqueles últimos minutos demonstraram que a equipa está com uma personalidade e acreditou até ao fim que era possível sair de Alvalade, e a 8 jornadas do fim, ter uma vantagem que lhe permite, não digo obviamente que não podem facilitar, e isso não vai acontecer certamente, mas que lhe permite encarar este final de campeonato com alguma crença de que podemos conquistar o título. Solange Carvalho tem 23 golos, Solange Carvalho e o Vaz Doce estão a ser as figuras de proa do futebol em Portugal no ataque. Uma primeira parte muito equilibrada, até creio que o Braga terá estado um bocadinho por cima nessa primeira parte, provavelmente por aquilo que o Zé há pouco acabou de dizer, porque talvez esta, obviamente, a pressão de jogar num estádio como o de Alvalade, onde estavam 9.263 pessoas. Já agora, para completar a informação que tu há pouco disseste, o campeonato em Inglaterra, obviamente, não é de longe o com mais assistências. Obviamente, esse é o americano que tem muito mais expressão, mas mesmo assim, a média de assistência na última época foram apenas 1.100. Não, a média foram 1.128. E o tal City Chelsea é que teve 4.096. O campeonato americano, o americano feminino, tem 5.558. Os Portland Thorns... O alemão. O alemão também é muito forte. Sim, também. Isto era só para ter aqui dados de comparação. Os Portland Thorns, que são a equipa americana que tem levado mais gente ao estádio, têm 9 dos 10 jogos mais concluídos, e o tal com 21.144. Foi épico. Foi épico ver aquela festa. Como disse, aquela volta olímpica do Nuno Cristóvão, que mereceu todo aquela salva de palmas e aquele apoio incrível de todos os adeptos. E foi o começar de um... Quer dizer, de manhã já tínhamos começado a ganhar, mas foi o continuar de um fim de semana que começa em Alvalade, passa para o Alcochete, vamos ao Estoril, termina em Gondomar. E, portanto, o sportinguismo em alta, e, portanto, foi absolutamente épico. Zé, qual foi para ti a jogadora neste caso, que sentiste que foi o maior destaque ou que gostaste mais de jogar? Nós só falámos, obviamente, falámos muito masculino, mas hoje elas merecem aqui mais tempo da antena. Qual foi, assim, a jogadora que te encantou? Olha, ó João, eu Não vou vale dizer que foram optar todas, por. foram todas mesmo, Não, mas eu mas acho uma em que. destaque. Não, mas eu acho. Por mim, elegeria a Solange pela importância que teve e pela forma como ela esteve num momento decisivo. Eu sei que habitualmente as pessoas se refugiam um bocadinho em lugares comuns e por aí fora, mas e de alguma forma se furtam a assumir a responsabilidade de eleger alguém que tenham gostado mais. Mas eu acho que eu entendo que esta vitória, até pela aquilo que o Pedro dizia há pouco, houve uma altura que sentimos que o Braga estaria um bocado por cima do jogo e a forma como toda a equipa soube reagir a isso mesmo, eu acho que o destaque vai inteirinho pela forma como a equipa soube estar nos diversos momentos, mesmo quando não conseguiu estar por cima do jogo e mesmo quando portanto, conseguiu contrariar uma aparente superioridade e disputar o jogo até ao final. Eu acho que isso é muito importante e sobretudo, um aspecto que me parece que é decisivo, que é o futebol não deixa de ser, por mais que nós, por maior que seja o destaque que dê este, aquele jogador, ou Messi, ou Ronaldo, ou Ibrahimovic, que esteve em destaque este fim de semana, o futebol é essencialmente um jogo coletivo. E é um jogo coletivo onde se refletem a atuação não apenas dos 11, mas de todo um grupo de trabalho, incluindo as pessoas que trabalham no relvado, as pessoas que trabalham na secretaria, e normalmente os resultados são o corolário de uma série, de um encadeamento de boas decisões, de boas práticas do facto de contar com bons profissionais. Dizer isto é um bocadinho também fazer o paralelismo com aquilo que acontece no futsal. E é um exemplo para todo o clube. E é bom, e é por isso que eu prefiro fazer este destaque desta forma. Porque as vitórias são de todos nós, mas são, acima de tudo, aqueles que trabalham todos os dias com sacrifício e muitas vezes, inclusive, até dos que não conseguem aparecer e dos que não conseguem ser titulares, porque para os titulares jogarem é preciso que inclusive, os que não conseguem chegar a esse patamar se esforcem todos os dias para que aqueles que jogam todos os dias sejam cada vez melhores. E é nesse sentido que eu acho Mas não que queres me destacar parecem. ninguém que tenha te Não, encantado? além daquele momento que eu falei, que acaba por ser decisivo, eu não acho que o destaque vai inteirinho para a equipa e para todos aqueles que sustentam no sentido do esforço, do trabalho, esta equipa. Bem, eu posso dizer que realmente adorei as duas defesas laterais, tanto Agora a que eu ia Joana dizer, como Joana sim. Marchão, para mim Sim, é o destaque do foi um jogo. espetáculo. E mesmo a E a Patrícia Patrícia Moraes. Moraes. Eu percebo esse destaque. E Eu fiquei percebo esse com a destaque. classe da Tatiana no meio-campo, que Sim. realmente é um motorzinho da equipa. Pedro, queres dar algum destaque? Não, tu acabas por destacar aquela. Sim, eu percebo o que o Zé diz e acho que não há. Até porque Destacámos nós, todas, eu obviamente, sei, mas eu sei, eu como sei. apreciamos futebol, Eu já conseguimos sempre ver destaquei com. todas porque disse os nomes delas todas, até por uma questão de ser um projeto 100% nacional e porque se nota, nós que acompanhamos de próximo as redes sociais de Sporting, vê-se ali muitas trocas de conversas entre elas e, portanto, nota-se que há ali muito companheirismo e, portanto, não há aqui. O destacar aqui, obviamente, claro que a Solange Carvalhas tem que ser destacada por aquele momento. Que não é fácil, não é para qualquer um, e portanto seria um destaque natural. Mas depois a Joana Marchão também me parece que fez ali um jogo absolutamente incrível, a Tatiana Pinto também, para Patrícia Moraes, sempre importante. na baliza. E gostava de destacar, não, agora não destacar nenhuma jogadora, mas fazer aqui referência. Já no jogo da primeira volta em Braga, estiveram 2.500 pessoas, dos Sportingistas não tiveram mais, eu estive lá, tiveram perto de 60 ou 70 Sportingistas, pelo menos do lado em que estavam os adeptos do Sporting, só não estiveram mais porque ainda nos cobraram 4 euros por bilhete, não é que seja muito, mas foi o jogo mais caro do campeonato deste ano do futebol feminino, e agora em Alvalade 9 mil pessoas, mas pelos vistos alguns órgãos de comunicação social que se esqueceram que houve campeonato feminino, que é um problema que já vem do passado, não é? A própria federação que agora tem dado esse nem destaque. Futsal. Pedro, posso dizer que nem futsal teve direito à fotografia nas capas. Não, eu já não vou por aí pelas capas, porque as capas agora estão preocupadas com os cortes do vídeo e outras coisas que tal, e portanto essas são as mais importantes, porque a taça da Liga, sabemos como é que é quando é o futebol, do futsal nem, quase que nem tem direito a um cantinho. Mas portanto gostava de destacar que há um esquecimento, claro, de alguns órgãos de comunicação social, como houve da Federação durante mais de 20 anos, já explicado até pela Mariana Cabral num vídeo de 3 minutos no Expresso, onde se percebe porque é que o futebol feminino parou completamente no tempo. Eu cheguei a ver há muitos anos um Boa Vista Sporting em mulheres. Eu também. Devia ter vários jogos de Boa Vista aqui. Sim, devia ter. Do lado número 2 do bem. Exatamente. Rapaz, já não me lembro que idade é que teria, nem faço a mínima ideia quem eram os jogadores e quais foram os resultados, mas lembro-me disso. Depois o futebol feminino estagnou completamente, enquanto que os outros países foram evoluindo e nós por vezes vemos os campeonatos mundiais com uma enorme qualidade, com jogos fantásticos, com grandes golos. E por cá continua-se a dar os sacos do costume. Põe-se nas capas dos jornais aquilo que interessa vender, seja verdade ou mentira. Mas não poderia deixar de destacar este enorme hino e propaganda ao futebol feminino e que assim continue, porque ainda temos mais 8 jornadas e que as nossas atletas mantenham este espírito e que este jogo em Alvalade tenha sido um tónico absolutamente fantástico para a conquista do título. Deixa-me só terminar. Não posso deixar de referir que o Braga e outros clubes, o Valadares, o Futebol Benfica, o Estoril, quer dizer, uma série de clubes que têm feito pelo futebol feminino, e o Braga foi um digno vencido neste jogo, já tinha feito um grande jogo na primeira, quando tem uma grande equipa. Eu desconhecia, porque também, na verdade, não vou estar agora aqui a dizer que acompanha 100% todas as equipas do futebol feminino, não acompanho, desconhecia que o Braga tinha tantas brasileiras e espanholas. Mas no entanto não quero retirar mérito por isso, obviamente, mas quero destacar o campeonato fantástico que o Braga está a fazer, e isso só poderá ainda nos dar mais prazer se conquistarmos o título nacional neste primeiro ano. Claro. Vamos ter obviamente o futebol feminino no Jornal Sporting e relembrar que além do campeonato ainda temos a taça. Exatamente. Zé. Não, eu gostava de fazendo um bocadinho de história relativamente ao que se, uma vez até que o Pedro trouxe um bocadinho à conversa, e tu também, sobre esta questão de termos jogado com o Boa Vista, é bom lembrar que nessa altura o Boa Vista era a equipa que comandava e liderava completamente a modalidade, era praticamente impossível, e era a base da seleção nacional, seleção essa que funcionava de uma forma completamente incipiente e que felizmente hoje em dia já conseguimos ter uma expressão completamente diferente. E vale a pena aqui lembrar também quem trouxe a modalidade para o clube, foi em 91, o Sousa Sintra, através, como quase sempre acontece nestas questões ou nestas situações, por um entusiasta da modalidade que é sportinguista, neste caso foi o Álvaro Fonseca, o Sr. Álvaro Fonseca, e que veio agora a ser replicada no mandato do Bruno de Carvalho, do atual mandato, com a recuperação da modalidade num patamar, como eu dizia, ainda há bem pouco tempo, completamente diferente daquilo que nós conhecemos até ao momento. E que A Federação fez um esforço ou procurou que houvesse uma resposta por parte dos clubes principais de futebol do país, mas que apenas encontrou resposta no Sporting, no Braga, no Belenenses e Estoril. E vale a pena mencionar aqui também todos os outros clubes que compõem os 14 que estão atualmente inscritos na primeira divisão, alguns deles, com imaginamos nós, com imensas dificuldades e por aí fora, mas que continuam a lutar pela modalidade e que, de certa forma, traz também um aspecto muito importante que tem a ver com o desenvolvimento humano da nossa sociedade e com a chamada do sexo feminino das mulheres à prática desportiva, que é sempre um fator que serve para medir o grau de desenvolvimento de uma sociedade. Portanto, o Sporting continua aqui a exercer uma... É? Como? A ser pioneiro, continuamos a ser pioneiros. Continuamos a ser pioneiros e exercer um papel extremamente importante na sociedade, fazendo jus para aquilo que nós, o objetivo para qual... para o qual o Sporting foi criado. E isso é sempre um fator de satisfação. Obviamente que iríamos ter um programa só dedicado ao futebol feminino. Olha, deixa-me já agora dizer que não sabia que o futebol feminino tinha sido trazido pelo Sousa Sintra, o que ainda me dá mais gozo, porque eu assisti ao jogo no Sulado Norte que foi inaugurado pelo Sousa Sintra. Portanto, Sousa Sintra, temos que começar a levar mais vezes para outros sítios. É verdade. Portanto, é verdade. Vamos convidar o Sousa Sintra. Seria um excelente convidado o Sousa Sintra. Diz. Ó Pedro, sim, eu gostava de dar uma nota de histórica aí, porque eu tenho a impressão, embora isto não funcione como um desmentido completamente, mas eu tenho a impressão que o Solar do Norte é pré-existente ao Sousa Sintra. É o Sousa Sintra, através de um... Desculpa? É o Sousa Sintra que o inaugura, pelo menos, porque isso eu tenho a certeza. Não tenho a certeza que tenha sido. Tem. Foi só as equipas quase vinham chegar ao Porto e ficavam a dormir no Sulado Norte. Sim, eu tenho a foto do Sousa Sintra a inaugurar e está lá a placa, pelo menos, indicativa de que foi inaugurado por ele. É possível. Eu estou a dizer isto com esta ressalva porque eu tenho a impressão que o Solar do Norte já existia numa fase anterior ao mandato de Sousa Sintra. Mas eu acho que não é esse que estás-te a referir, é o que era nas outras instalações, mas que não tinha a mesma... Porque esse era outro núcleo do Sporting, que também acho que não sei se era Solar Norte. Exatamente. E que estava ali em frente à paragem das caminhonetas perto do terminal do Teatro São João. E esse era também conhecido por Solar Norte, mas não é a mesma relação. E este edifício até é de Sporting, não é? Eu sei. Norte, mas repara, o Solar do Norte aparece como... não é um núcleo, é uma delegação. E é nessa altura que aparece, porque há o seu mentor, que não me lembro exatamente agora o nome, mas que é uma pessoa a quem o Sporting deve muito, e que era vice do Sousa Sintra, e que faz uma grande força para que o Solar do Norte seja reconhecido como tal. E isso foi, aliás, nós vamos ter a oportunidade, em breve, porque também temos a... Para falar sobre isso. Vamos passar aqui para o jogo da Moreira. Sim. Uma vitória por 2-0, um 11 inicial com algumas nuances em relação ao anterior, entre o Brian Ruiz, mas mantendo Paulo Oliveira e conseguimos pelo segundo jogo consecutivo com o Paulo Oliveira manter a nossa baliza inviolável. Sim. E uma vitória 2-0. Viste o jogo? O que é que achaste? Vi o jogo. Foi uma vitória tranquila. Eu há 8 dias tinha feito o prognóstico de 5-0 e acreditava mesmo que nós fôssemos ganhar com facilidade esse jogo. Estou em crer, como disse no início do programa, que o Gelson e o Bas Dost ouviram o programa e não quiseram marcar os golos para fazer os 5-0, porque tivemos oportunidades e como estávamos com um nível de eficácia muito alto, ao contrário do que é normal, poderíamos ter chegado a esses 5-0. Mas foi uma vitória calma, tranquila, com pragmatismo. O Estoril, provavelmente, até pelas alterações que fez na equipa, já estava a pensar no jogo de terça-feira para a Taça de Portugal. Não posso deixar de destacar aquele que para mim que foi o homem de jogo, claro que vocês todos já estão a adivinhar quem é que eu vou dizer, foi Alan Ruiz, até porque foi o único capaz de desequilibrar na primeira parte e desatar ali o nó, e portanto estar com uma ação muito determinante no gol de Brian Ruiz, que apesar de tudo continua a ser o nosso jogador mais criativo. Tenho muita pena que ele não esteja na forma que estamos habituados e que continua a ser muito maltratado por alguns sportinguistas. Palhinha cumpriu, William Carvalho numa posição que mais difícil, não deslumbrou, fez uma exibição, bem, enfim, cumpriu, digamos assim, e Paulo Oliveira e Coates a mostrarem que neste momento são claramente a dupla que o Sporting neste momento pode continuar até ao final do campeonato no eixo da defesa. Zé, viste o jogo, obviamente, achaste estranha a inclusão de Brian Ruiz, apesar da má forma, mas foi importante para o jogo com aquele gol e terá sido talvez a sua melhor exibição da época. Que é o mal amado agora, mal bem amado. Sim, isto vai acontecer. Todas as semanas arranjamos aqui um bote expiatório. Não é? Nós não. Nós somos especialistas em arranjar botes expiatórios. É pena que muitas vezes não sejamos especialistas em reconhecer os méritos e em reconhecer em reconhecer os méritos e na gratidão, porque eu já disse isto num programa aqui anteriormente, até acho que foi com o António Boronho. Eu não acredito que haja jogadores que joguem mal de propósito, acho que há jogadores que estão em boa forma e há jogadores que não estão em boa forma. E as oscilações de forma são perfeitamente naturais e têm que ser, e nós temos que as perceber sem pôr em causa uma coisa que me parece que é indiscutível muitas vezes, que é o profissionalismo dos jogadores. Nós estamos a falar de um jogador que joga tantas vezes quanto as que lhes pedimos, e joga aqui, e joga no país dele, e joga e mais às tantas onde for preciso. E as apreciações muitas vezes são injustas. Obviamente que esta oscilação de forma este ano dos jogadores e a falta de um momento excelente, eu acho que se explica mais do que do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo. Eu acho e entendo que o jogo com o Estoril é um jogo que de alguma forma documenta exatamente isto que eu acabei de afirmar. Não foi um jogo brilhante e revelador, e julgo que foi revelador das dificuldades de muitas das dificuldades que nós temos encontrado ao longo da época. A conferência de imprensa do Jorge Jesus foi mais um momento notável, porque vale a pena quando ele se centra e fala sobre futebol. É um momento extremamente interessante e que ajuda a explicar muitas vezes aquilo que nós, quando estamos a olhar, e porque estamos com aquela vontade que o Sporting marque e por aí fora, que nos faz ver questões que muitas vezes nos escapam à primeira vista. Há aqui dois aspectos que me parecem indiscutíveis. O primeiro dos quais é que o Sporting ainda está longe daquilo que esta equipa pode fazer. Esta equipa ainda pode crescer. É pena que falte tão pouco tempo e nós tenhamos o campeonato de tal forma comprometido. É bom lembrar que nós estamos apenas a fazer a terceira vitória consecutiva. Isto ano passado, para esta altura, já provavelmente já teríamos tido muitas mais. E é o segundo jogo consecutivo, se não estou em erro, que nós conseguimos fazer a zero, isto depois do Bolonenses nós fizemos, perdão, exato, nós fizemos isto para... Para o campeonato português é a segunda vez que isto acontece. Tínhamos feito isto com... não, estou a ver isto mal. Zé, pegando nisso que estás a falar, achas que Jesus agora está a tentar ter uma equipa mais compacta, menos espetacular e mais para o resultado? Eu notei ali algumas nuances em termos de jogo. Não acho ou nada. Seja, em vez de... Não? Não acho nada disso, João. Não acho nada disso. O João, o Jesus, no dia em que fizer isso, será um Jesus completamente diferente do que aquilo que nós conhecemos e daquilo que ele nos habituou. Eu acho que nós estamos aqui com vários problemas. E um dos principais problemas, já o mencionei aqui anteriormente, tem a ver com o encadeamento dos resultados. Os resultados, muitas vezes, conseguem-se com vitórias sobre vitórias. O aspecto anímico é extremamente importante para a confiança coletiva. Aquela coisa que nós dizemos, a equipa joga de olhos fechados, como nós dizíamos o ano passado, não acontece por acaso, acontece com a confiança dos jogadores, que sabem onde é que vão, quase de olhos fechados, onde é que vão colocar a bola, porque vão encontrar ali um colega de equipa. E eu acho que isso é uma coisa que se nota muito na equipa este ano, que é, as dinâmicas estão muito alteradas e muito menos funcionais do que aquilo que nós estávamos habituados. E quando eu falo disso, não falo apenas num aspecto, falo de dois aspectos, não apenas no aspecto defensivo, como no aspecto ofensivo. E no aspecto ofensivo eu destacaria as nossas grandes dificuldades, nomeadamente na primeira parte, têm a ver com a ocupação dos espaços e com o distanciamento entre os setores. Eu reparei que várias vezes nós víamos, por exemplo, o Alan Ruiz muito perto do base Dost, mas muito longe de quem tinha a bola, que naquele momento era conduzido pela linha média. Uma das coisas que concorreu muito para isso é o facto de não jogar o Adrien, que é um jogador que, entre aspas, estica muito o nosso jogo. E obviamente que o William Carvalho aliás, o William tem muitas vezes, está muito colado ao Palhinha. A fase de construção, a primeira fase de construção muda completamente para o Adrien. Exatamente, muda tudo. É interessante, esta parte é uma parte interessante, que eu acho extremamente interessante para quem gosta de futebol, porque ainda por cima o William fez grande parte da sua formação a jogar em terrenos muito adiantados. Mas é muito engraçado de notar que um jogador que tem três épocas, julgo que não estou, que estou a dizer corretamente, exatamente, a jogar a 6, portanto numa posição mais recuada, agora que lhe pedem para jogar numa posição que ele até começou a sua formação, ele revela alguns problemas, entre aspas, ou seja, alguma falta de dinâmica. Isso é perfeitamente natural e nós temos que entender isso. E é muito bom que se perceba isso e sobretudo Jesus perceba isto, para perceber que temos aí jogos importantes, nomeadamente o derby, e é onde isto se vai fazer sentir com muita importância. Achei curiosíssima a conferência de imprensa do Jorge Jesus, quando ele fala na possibilidade, na escolha dele por Palhinha para dar mais segurança à equipa, o que eu acho que é perfeitamente natural, porque o Palhinha é um 6 muito mais posicional que o William Carvalho, mas é bom notar que, por exemplo, para jogos como o derby, jogadores como o Francisco Geraldes, provavelmente que é um dos nomes mais falados ultimamente, é um jogador que ele deveria ter em linha de conta, porque é um jogador que tem muita segurança na posse e é um jogador que consegue abrir muitos caminhos e tem uma visão de jogo muito interessante para esticar, mais uma vez esta palavra, o nosso jogo. Em termos defensivos, há aqui uma questão que me parece clara, claríssima, e que nós, de facto, e mais uma vez neste jogo, julgo eu que ficou demonstrado, que é a segurança defensiva de uma equipa começa no momento em que ela perde a bola. E muitas vezes nós perdemos a bola para uma equipa que tem uma tendência atacante como a nossa, perdemos a bola no, na defesa do adversário. E uma das coisas que nós notamos neste momento é que nós temos uma primeira linha de pressão, mas é uma primeira linha de pressão não tão intensa como aquela que o Slimani oferecia e sobretudo não, que não ocupa tão bem os espaços como nós conhecíamos o ano passado. Nós o ano passado vimos jogos em que o Sporting sufocava literalmente os adversários. Nós agora vemos uma equipa do Sporting que começa a fazer pressão quando perde a bola, mas é uma equipa que está de alguma forma ocupar espaços desconexamente no relevado e abre muitos espaços que são muito bem aproveitados. E para terminar, porque eu tenho a noção que já me estendi muito na análise, há uma outra questão que, por exemplo, este jogo do Estoril teria provavelmente dado os tais 5-0 de que falava o Pedro na sua análise, se contássemos com um jogador como o Slimani, que explorasse muito bem a profundidade. O Estoril veio, vão-me desculpar a expressão, mas é um bocadinho isto quando se fala de futebol, às vezes nós facilitamos um bocadinho nas expressões usadas. O Estoril jogou um bocadinho armado aos cagatos com o Sporting, sim, com uma defesa muito subida, sim, e que com um Slimani tinha dado... Então, na segunda parte, exatamente, mais, e que mais nós praticamente não exploramos, porque o Bazdossi tem outras características, tem outras rotinas e também, seguramente, que não tem a rapidez que tem o Slimani. Obviamente que eu não estou a dizer isto porque acho que nós perdemos com o Bazdossi, não, simplesmente há aqui, portanto, os jogadores são diferentes e é preciso adaptarmos a equipa a essas diferenças. Eu acho que o Sporting perdeu umas coisas e ganhou outras, e temos com o Bazdossi muitas coisas para explorar, mas de facto não é, este é um aspecto que me parece que nós, por exemplo, num jogo como o jogo com o Estoril, podíamos ter aproveitado muito melhor, e assim, em vez dos 2-0, deixa-me puxar aqui a brasa à minha sardinha, eu não acertei no prognóstico, mas a diferença de golos foi de 2 também, mas provavelmente tínhamos aproximado mais dos 5-0 que o Pedro tinha prognosticado quando fizemos o último programa. Acho que é consensual, o jogo, pronto, foi uma boa vitória, obviamente. Eu ainda quero dizer 6 coisas em relação ao jogo, já agora. Sim, eu ia-te perguntar, era duas situações, isso. Portanto, a vitória obviamente é consensual, é mais que justa pelo que se viu. Eu notei, foi na segunda parte, e não sei se concordas comigo, Pedro, é o William muito mais adiantado, por indicações de Jorge Jesus, obviamente. A defesa, mas depois recuava muito, e a certa altura estava muito próximo do Palhinha, e depois tínhamos o Brian Rui já por trás do e o Jesus Badoso, sempre a mandar vir com e ele. E Jesus sempre a mandar vir com ele, e portanto, as coisas estavam ali um bocadinho disfuncionais, quer dizer, sim. Eu acho a defesa do Sporting 2 metros mais recuada do que normalmente joga. Sim, sim. Estamos muito atrás. E acabas por ter razão ao dizer isso. Na parte do William, claramente o William a certa altura estava colocado numa posição muito mais adiantada, mas dado que é o seu posicionamento natural nos jogos de Sporting, muitas vezes começava a descer e a certa altura estava muito mais próximo do Palhinha, e tínhamos ali um espaço muito, muito amplo e sem ninguém. E por isso é que eu disse que o Alan Ruiz acabou por ter aqui uma preponderância muito grande, porque foi dos primeiros a conseguir desequilibrar e a trazer aqui alguma ligação neste eixo meio campo-ataque, e que permitiu que chegássemos ao golo. Mas deixa-me só referir aqui 6 coisas que eu acho importante ainda dizer, relativamente umas mais com o jogo, outras nem tanto com o jogo em si. A começar por dizer que Francisco Geraldes, isso não é tema, tu acabaste de dizer aqui no chat, não há tema nenhum. Francisco Geraldes entrará quando for preciso entrar. Neste momento eu diria que ele foi para a equipa B, para nos ajudar na equipa B, e fez um bom jogo, e portanto eu acho que isso não é tema, e andamos sempre à procura e queremos colocar os jogadores todos dentro de campo, e eu digo sempre, para mim há sempre uma coisa absolutamente importante, o Jorge Jesus é que está lá, o treinador é que está todos os dias nos treinos, e portanto não há história por mim. Depois, esta vitória, como eu tinha dito no início, foi uma vitória de pragmatismo, foi muito pragmático, e eu ainda a semana passada lembrei esse jogo. Esta vitória, eu não acho que, já falei com várias pessoas, vários sportinguistas, nomeadamente por exemplo, o meu avô, com quem falo sempre a seguir a um jogo de Sporting, que não estava contente com o jogo. Eu acho que esta vitória tem muito a ver com vitórias que aconteceram o ano passado. Tu, o ano passado, vais a Moreira de Cónegos, tens um jogo que ganhas 1-0 com um gol de Slimani, que choveu durante 90 minutos esse jogo. Não tens muitas oportunidades. Tens ali uma boa defesa que vai mantendo alguma consistência e não sofremos golos. E depois tens um aproveitamento das não digo quase 100% das oportunidades que tens. Porque na realidade, quando eu há pouco disse dos 5-0, nós tivemos duas ou três oportunidades escandalosas que, pá, se mais um ou dois golos entrassem, ninguém ficava espantado por isso. E portanto, eu acho que foi uma vitória muito pragmática e muito importante do Sporting e que por vezes são necessárias estas vitórias. Depois deixa-me dizer que foi o último jogo do mandato, neste momento, do primeiro mandato do Bruno de Carvalho. Portanto, terminou com 182 jogos e 115 vitórias, o que dá 63% de vitórias. Não faço ideia se é muito ou pouco, mas gostava de deixar esta nota, porque efetivamente foi o seu último jogo. E já agora, o treinador que foi escolhido por Bruno Carvalho para estas duas últimas épocas é o Jorge Jesus, que foi o quarto treinador mais rápido a chegar às 40 vitórias e, no século XXI, é o treinador mais eficaz. Portanto, podem continuar a fazer imagens bonitas e a tentar mostrar que o Jorge Jesus é o pior treinador da década. Com maior número de vitórias em clássicos e derbys. Bem, já nem por falar nisso, mas pronto. Mas é giro que podem continuar a fazer imagens bonitas daquelas com inclinadas, que o Jorge Jesus... Agora já melhoraram um bocadinho, que agora já fazem edições de áudio. Mas isso vamos falar mais à frente. E depois, ainda queria dizer mais duas coisas. A questão do Bas Dost, obviamente, na conferência de imprensa. Mas aquilo é Jorge Jesus. É Jorge Jesus no seu esplendor. Nós, quando contratamos o Jorge Jesus, compramos o pacote completo com todo o egocentrismo e com todas estas brincadeiras. Obviamente que ele diz que o Bas Dost nunca tinha marcado grandes penalidades, claro que não é verdade, mas na realidade ele também já nas últimas 4 épocas no Wolfsburgo só marcou uma. Já foi em setembro de 2005, e tinha marcado 8 no total, do qual 6 foram na época 11-12. Mas claro que os jornais aproveitaram logo. Repara que eu acho muito engraçado. Acaba a conferência de imprensa e os jornais já tinham as notícias logo preparadas para mostrar, logo investigação. Ah, Bas Dost marcou no Erwin, ou já não me recordo se era o Erwin, marcou, exatamente. Quando são outras coisas, quando é para investigar as transferências do Mendes e não sei o que mais, as coisas demoram e demoram, pai, não há tanto tempo. Enfim, e por fim, gostava de voltar aqui a falar do Rui Patrício. Qualquer dia ainda dizem que eu tenho comissão no Alan Ruiz e no Patrício, para dizer que o Patrício tem uma coisa que hoje li muito interessante. E o Rui Patrício, que se estreou em 19/11/2006, tem 10 anos e 3 meses pelo Sporting. Em termos de longevidade num clube, em termos de primeira equipa, fui comparar com as 5 principais ligas europeias, e o Patrício, neste momento, que tem 10 anos e 3 meses no Sporting, era o quarto jogador mais leal, vamos lhe chamar assim, da Premier League. Era o quinto da La Liga, se estivesse na La Liga, o quinto da Ligue 1 em França, o quinto da Série A e o quarto da Bundesliga. Portanto, acho que está na altura de acabar de uma vez por todas e assinar um contrato vitalício com o Patrício. Pedro, vamos avançar agora para o futsal. Vamos ser breves, porque temos depois, obviamente, que comentar o debate eleitoral. Obviamente conquistou o título, acho que é o título número 100, contando com os jovens e todos os escalões femininos e masculinos do departamento de futsal, não é? Sim, não é? Exatamente. Apontei aqui, no meio desta confusão toda que está aqui, não consegui verificar, mas acho que sim. E nós fomos ver, obviamente, o jogo, foi um jogo muito bem conseguido pela parte da equipa de Sporting, em termos defensivos, acho que excelente. O Fundão também muito cansado, pelo jogo que tiveram no dia anterior. Mais uma vitória, parabéns realmente para toda a secção do futsal, mas dá gosto ver uma equipa daquela jogar. Dá gosto, e é uma equipa que, obviamente, nós estamos também perante um dos maiores orçamentos da história do Sporting. Está no relatório de contas que foi apresentado na Assembleia Geral, que algumas pessoas não leem, e portanto, há um nível que se nota de qualidade muito, muito, muito, muito diferente. O Sporting joga um futsal absolutamente incrível. O terceiro golo do Deu é fantástico. Claro que há uma nota muito positiva para o Fundão, claro que a Taça da Liga estava feita de forma que a final fosse Sporting Benfica, voltou-se a realizar um Sporting Fundão, tal como tinha acontecido na primeira edição, um pavilhão completamente cheio, grande apoio sportinguista, muita gente do Sporting com as camisolas vestidas e os cascóis, como foi o caso, em pleno Porto, em Gondomar, mas aqui na região norte, e portanto dá-nos muito gosto e gozo, principalmente a nós que somos aqui do Porto, ver estas demonstrações de sportinguismo e de conquistas, a mostrar que o futebol é que o futsal, ai, peço desculpa, que isto é muito mais, que o Sporting é muito mais que o futebol, e como eu comecei por dizer no início, Nuno Dias e Miguel Albuquerque, o Miguel Albuquerque até estava relativamente próximo de nós. Estava para aí a 2 metros de nós. 2 metros, 2, 3 exatamente, metros de nós. Estava com José Quintela e na altura, como já falamos na altura e também agora falei hoje, são provavelmente uma das melhores duplas, se não mesmo a melhor dupla em termos de modalidades. Ali é uma simbiose perfeita que temos conseguido com o futsal. E portanto, ontem eu acho que não se esperava outra coisa senão uma vitória do Sporting que foi conseguida praticamente na primeira parte, com o 3-0 ao intervalo, e a segunda parte foi praticamente para controlar a partida e para trazer mais um troféu para Alvalade, a juntar a mais alguns que foram conquistados, porque no atletismo em São 23 também conquistamos alguns títulos, e no tiro com arco também conquistamos alguns títulos de campeão nacional este fim de semana. Zé, não sei se viste o jogo, mas a equipa do Sporting a defender 5-4, para mim, é a melhor equipa a nível nacional. E nós estávamos rodeados, eu e o Pedro, de especialistas, de treinadores de futsal, e todos eram unânimes a dizer que malucos com aquela defesa. Oh, João e Pedro, é assim, neste momento a equipa de futsal, de Sporting é uma autêntica lição para todos, para inclusive até mesmo para treinadores e para até para os simples amantes da modalidade como que é aquilo que eu sou. E de facto, o trabalho que vem sendo desenvolvido no futsal é absolutamente notável. O Sporting tem, quanto a mim, o melhor treinador português da atualidade. Não apenas porque, às vezes até podíamos não ganhar, mas associa a isso também uma equipa grande, uma grande equipa com executantes notáveis, e às vezes a equipa quase que massacra os adversários e dá pena a ver a diferença de categoria, digamos assim, e essa categoria advém de muito trabalho, de um trabalho notável, de um profissionalismo notável, e que nos vem trazendo até ao topo, ao domínio de uma modalidade que cada vez ganha mais adeptos, é uma modalidade cada vez mais espetacular, e acho que inclusive é o futebol de 11 deveria olhar para algumas das regras que proporciona, salvo as diferenças, obviamente, nós nunca teremos a espetacularidade do vai e vem do futsal, até porque a própria dimensão do terreno não o permite. Mas, por exemplo, acho que entre muitas outras questões, a questão dos cartões, a forma como, por exemplo, no futebol de 11, que tem um recinto muito maior e às vezes faz com que uma determinada equipa, por razões, às vezes até por um erro do próprio árbitro, a equipa fica descalça, digamos assim, de um elemento importante e fica a jogar em inferioridade numérica, o futsal e outras modalidades de pavilhão constituem uma excelente aprendizagem. É uma modalidade que está em grande crescimento. O Sporting domina aqui completamente. Nós, neste momento, temos um palmarés verdadeiramente notável. Marcamos o passo, somos nós que marcamos o ritmo nesta modalidade. E associamos a isso, e é bom que se mencione também, que o Sporting já tem também a componente feminina do futsal desde a época 2013-2014, o que é bastante importante também e que, ressalvo novamente, é muito importante para o papel social que nós desenvolvemos na nossa sociedade. Isto é uma questão que pode parecer... Zé? Alô? Perdemos o Zé. Eu deixei de ouvir o Zé. Também. Bem? Pedro, bem, enquanto o Zé deve estar a tratar, de, obviamente, o áudio, vamos passar para a parte das eleições, porque o debate é... Passamos para a parte das eleições. Sem o Zé, vão dizer que fui eu que o desliguei. Exatamente. Mas vamos aproveitar e já avançar com o documentário ao debate. Deixa ver se eu agora ouvi de fundo o Zé, mas não. Pedro, então, depois de votar, obviamente vou-te colocar. Eu ainda não fui votar. A tua intenção de voto. É? Diz? Epá. A tua intenção de voto. Tinha perdido o Zé. Eu não gostava de falar sem o Zé estar aqui, senão já me chega o que andaram para aí a dizer de mim. Pá. Mas pronto, vamos ver se o Zé. Vou-te já perguntar diretamente, vamos fazer aqui mais entre nós os dois, obviamente. Sim. Intenção de voto. Se quiseres, obviamente, se não for privado. Sim, não tenho problema. Até hoje, sempre que escrevi nos blogs, eu disse quem eram os meus... em quem votei. E, portanto, não tenho problema nenhum em dizer. No Conselho Diretivo e no Conselho Fiscal votei na lista B. No Conselho Leonino votei na lista C. E para a mesa da Assembleia Geral votei em branco. Não tenho problemas nenhum, se for preciso explico, obviamente, as minhas razões. Obviamente, na continuidade do projeto Bruno Carvalho, que tem, obviamente, no futebol o seu principal problema. Mas na mesa da Assembleia Geral, porque não me identifico com algumas das coisas que o atual... Estou. Aí estás, Zé. Já estás cá? Vocês deixaram de me ouvir, mas eu estava a vos ouvir. Pronto. Eu não sei o que é que se passou, mas acho que... Então, ainda bem, porque já estávamos a passar ainda para as eleições, para não sermos acusados, não íamos ter a tua opinião. Exatamente. Pedro, continua. E portanto, estava-te a dizer as razões de qual perguntaste-me o voto, eu já disse, portanto, para o Conselho Diretivo e para o Conselho Fiscal, porque é que tinha votado na lista B. Na mesa da Assembleia Geral não me identifico com um conjunto de ações do Pedro, do Presidente da mesa da Assembleia Geral e, portanto, votei em branco. E no Conselho Leonino, porque, e vamos voltar certamente ao tema, há ali pessoas dos quais eu não me identifico e porque gostei do projeto do Gonçalo Nascimento Rodrigues, que vamos falar com ele na quarta-feira, e que essencialmente foi o único a dizer uma coisa que estava no programa do Bruno Carvalho em 2013, que se a reformulação não acontecer, acaba com o Conselho Leonino, que é provavelmente aquilo que me parece o melhor a fazer-se, porque estou farto de ver aquele ninho de víboras que se dizem sportinguistas a fazer isso. E, portanto, não... Quanto ao debate... Só fazer aqui um bocadinho de debate. Espera aí, vamos fazer um bocadinho mais interativo. Certo. Bem, não sei se queres avançar ou não com a tua intenção de voto. Não, perguntei não, diretamente ao Pedro, vou-te fazer exatamente a ti, até para não termos dúvidas, que eu faço as perguntas incómodas. Não, as perguntas não são incómodas, as respostas é que podem ser. Mas eu não tenho problemas nenhum em assumir o meu voto, obviamente por uma questão de coerência. Eu não, e já o tinha dito aqui neste programa, que não votaria nestas eleições Bruno de Carvalho. As diferenças que me separam relativamente ao Bruno de Carvalho estão bem expressas naquilo que eu escrevo no meu blog. E por isso não ficaria tranquilo com a minha consciência se fosse agora desdizer tudo aquilo que escrevi. As minhas diferenças são, como eu gostava de salientar, o Sporting pode até não ganhar. Espera, absolutamente. Deixa-me só fazer uma pergunta. Vai votar no Carvalho, vai votar no outro candidato ou vota em branco? Já agora. Na questão, eu não tomei nenhuma decisão. Eu não tomei nenhuma decisão relativamente ao Conselho Diretivo. E é muito provável que eu não vote para o Conselho Diretivo. Eu ainda não enviei os meus boletins de voto, uma vez que vou votar por correspondência. E, inclusive, hoje até me perpassou pela ideia a possibilidade de não votar de todo, porque estas eleições, para todos os efeitos, para mim, têm sido decepcionantes do ponto de vista do debate. Eu acho que, entendo que isso é culpa de todos os intervenientes, inclusive dos adeptos, que têm reduzido isto a confrontações pessoais, a insultos, e nós temos esquecido que as eleições, e nomeadamente a campanha eleitoral, é a contratualização de 4 anos, de um projeto de 4 anos. E eu às vezes pergunto-me se há algum projeto, efetivamente, neste momento no Sporting, outro projeto que vá para lá de muitas outras coisas laterais e que são realmente importantes. E por isso eu não tomei nenhuma decisão ainda, claro, relativamente ao Conselho Diretivo. Claro. E por isso estou? Sim, estamos a ouvir. Não, estava a deixar terminar, já percebemos a tua questão. Não, eu fiquei com a impressão. Iamos era falar sobre o debate. Exatamente. Não, eu fiquei com a impressão que a chamada tinha caído. Não, estamos a ouvir bem. Eu já li o que escreveste sobre o debate e se pudesses também, obviamente, resumir a tua opinião. Tu viste o debate. Olha, não, que eu não falei sobre o debate ainda. Vais falar. Deixa-me só continuar com o Zé, mas vais falar. Porque eu sei que tens muitas notas. Já vi as tuas notas na internet. E, portanto, já toda a gente viu. Zé, sobre o debate em si, primeiro, quem ganhou o debate, se achas que alguém ganhou, ou quem perdeu, neste caso também, quem perdeu o debate, e o que é que achaste do mesmo, tentando obviamente depois fazer um bocado mais interatividade com o Pedro, portanto, perguntas e respostas para cada lado. Sim, olha, relativamente a quem perdeu, eu acho que perdemos todos um pouco. Saber quem ganhou não sei dizer muito bem, nem acho que me pareça importante, porque para os efeitos de uma, os debates são, têm uma importância muito relativa no desfecho de uma eleição, e dizer que ganhou este ou aquele, e da forma como estão fracionadas agora e extremadas as opiniões, aliás escrevi isso, é apenas andar à procura de um desgaste desnecessário e estar em bate-bocas completamente estéreis. Eu parece-me que há aqui dois dados indiscutíveis. O Pedro Madeira Rodrigues, de alguma forma, pode ter surpreendido por estar mais aguerrido e por ter dado uma nota diferente. Muitas pessoas castigaram-no por causa de algumas das afirmações e da postura, mas é bom lembrar que um candidato que concorre com esta diferença, digamos assim, ele tem que se afirmar de alguma maneira. Foi esta a forma que ele escolheu, é a forma pela qual... Mas uma forma à Trump, quer dizer, daqui a um bocado temos aqui o fake news, não é? Mas pronto, vou deixar terminado. Não estou a perceber. Vocês falaram os dois ao mesmo tempo e eu não vos percebi. Tu dizes que ele tem uma forma muito própria. Sim, exatamente. Se era uma, obviamente, uma tática tipo Trump, tipo Donald Trump, que ele utilizou nos Estados Unidos, porque obviamente partiu em desvantagem. Eu sinceramente não consigo chegar tão longe. Eu acho que eu falo com toda a sinceridade e eu não tenho problemas nenhuns porque eu represento apenas a minha opinião. Eu já disse isto, a campanha tem-me decepcionado. Eu acho que há uma excessiva atenção sobre tudo aquilo que o Pedro Madeira Rodrigues diz. As pessoas têm sido excessivamente cáusticas. O que eu acho particularmente estranho por uma candidatura que toda a gente, entre os apoiantes e os não apoiantes e aqueles que não gostam, assumem como uma candidatura fraca. Ora, se ela é assim tão fraca, será que merece assim tanta atenção? Eu lembro-me também que muitas destas propostas e muita desta atitude, digamos assim, se tivesse sido idêntica com o Bruno de Carvalho quando ele se candidatou da primeira vez, provavelmente ele não se teria candidatado da segunda vez. Todos nós conhecemos. Isso é que eu acho um pouco mais estranho, sabes? Olha, que foi pior que o Bruno Carvalho. O Bruno Carvalho, ao final de uma ou duas semanas, tinha na internet todas as declarações das empresas que fez parte, 30 por uma linha. Bem, mas podemos ir depois lá mais à frente. Mas continua, porque eu acho sintomático, quer dizer, eu já vi tantas eleições, vi eleições bastante aguerridas e eu lembro-me até de uma particularmente com o João Rocha e com um outro candidato que depois nunca mais ouvi falar, em que de alguma forma as questões pessoais vieram muito ao de cima e por aí fora. O que eu acho é que debater isto desta forma não é bom. E não é bom porquê? Por várias razões, porque se discutem muitas questões que são laterais e que não têm nada a ver com aquilo que é realmente importante para o clube. E de alguma forma... Deixa-me fazer-te uma questão assim mais precisa. Sim, força. E comparando com a participação do Pedro Madeira Rodrigues no Sporting 160, achaste que ele teve melhor ou pior? Eu acho que ele não mudou, que a sua participação nestas eleições não tem sido muito diferente daquilo que nós vimos no Sporting 160. Tem havido muitas falhas, eu acho que a candidatura do Pedro Madeira Rodrigues tem um problema, aliás, tem dois problemas. Primeiro, a questão do tempo de afirmação, que não me parece que seja suficiente. Depois, tem ainda um outro problema, que é concorrer contra Bruno de Carvalho, que quanto a mim, eu escrevi isso no meu blog, goza de uma aura messiânica, que é muito difícil de bater neste momento e que só será possível combater de uma forma completamente diferente. E depois há um outro terceiro ponto, que é quem concorre contra quem está instalado tem sempre este problema. Porque a sensação que as pessoas têm, nós estamos a falar de uma coisa que é muito emocional, que é a nossa ligação ao clube. E há muitas pessoas que olham para o presidente como quem olha para o próprio clube. E uma vez que quem desafia essa autoridade é normalmente considerado ou é posta em causa a sua qualidade de sportinguista. E eu sofro, entre aspas, não gostava de empregar esta expressão. Não, mas quer dizer, eu sei o que é todos os dias não perfilar daquela que é a opinião maioritária e neste caso o Pedro Madeira Rodrigues tem-se debatido com as suas próprias debilidades, com a debilidade da sua própria estrutura e com com excesso de zelo e de atenção que muitas vezes me parece exagerado. Mas Questionar agora ao Pedro, se não te importa. Deixa-me só terminar. Eu acho que o principal beneficiado tem sido indiscutivelmente Bruno de Carvalho, porque tem esta, já tinha esta eleição praticamente ganha e julgo que se manterá, né, mais ou menos nessa posição neste momento, mas a discussão tem sido muito pobre e no futuro, daqui a 4 anos, nós não saberemos muito bem que contas é que pedir ao presidente que foi eleito. Pedro, em relação à participação do Sporting 160, qual é a tua opinião em relação ao debate em si, e agora expôs também a tua ideia do debate? Já alguém pediu aqui a minha opinião, eu acho que quem ficou a perder obviamente foi o Sporting, porque não se debateu os pontos todos do programa, como se debateu até no Sporting 160 com o Pedro Madeira Rodrigues. Portanto, teria sido útil, obviamente, o Bruno Carvalho ter vindo aqui ao programa. Qual é a tua opinião? Olha, em relação ao Sporting 160, não tenho dúvida que no Sporting 160 conseguiu-se debater muito mais do que no debate até da Sporting TV. Nós conseguimos trazer aqui algumas questões importantes, porque a certa altura no debate, eu não vi o debate em direto, por uma questão que não me queria enervar, porque eu já sabia que me ia enervar com isso, conheço-me perfeitamente e, portanto, preferi ver no dia a seguir calmamente, e podendo fazer as pausas necessárias e refletir um pouco no que ia ouvindo. Deixa-me só recuar aqui um bocadinho, porque o Zé disse aqui algumas coisas importantes e toda a gente sabe que eu e o Zé estamos, neste caso, estamos em lados opostos, mas eu respeito muito a opinião do Zé e acho que é por aqui que não só que este programa ganha, como o debate também ganha, quando temos opiniões diferentes e as tentamos discutir. Eu não concordo, por exemplo, quando o Zé fala aqui do projeto, porque eu acho que o Bruno Carvalho tem um projeto. Eu disse no dia em que Pedro Madeira Rodrigues esteve aqui no Sporting 160, que lendo o programa de Bruno Carvalho, mais de 85% das medidas estavam cumpridas. Eu não vou agora estar aqui a repetir-me, mas eu posso dizer que do projeto de Bruno Carvalho estava a renunciação, a recuperação dos passes, os fundos, a renovação e melhoria em Alcochete, as obras no multidesportivo, a abertura de academias, a recuperação do investimento nas modalidades, a aposta na formação, a marca do Sporting, o canal, o pavilhão, as excelentes assistências. Portanto, eu não concordo quando se diz que não havia um projeto. Há um projeto. E quando se entrou naquele debate, o que estava ali em causa era um candidato que tem todo o direito a e candidatear-se, o Pedro Madeira Rodrigues, não lhe o tiro, mas que tinha que mostrar argumentos, que não os tais argumentos à Trump, como em certa altura se diz, contra um projeto que está aqui, onde o ponto negativo, e foi por aí que ele começou há 3 ou 4 semanas atrás, era o futebol, e depois mais tarde o Jorge Jesus, e agora esta semana o Ricciardi. Portanto, há um projeto que se chama Projeto do Sporting Clube Portugal, começado em 2013 por Bruno de Carvalho. Agora, as pessoas têm todo o direito de não se reverem, não... tem muita pena que o Bruno de Carvalho não tenha vindo aqui ao programa, e ainda ontem, tu bem te recordas, João, quando estava lá o Quintela, nós bem procuramos tivemos para ir falar com ele, mas respeitamos a privacidade das pessoas e achamos que nem valeria a pena falar disso. Mas tenho pena porque havia muito para discutir. E era por aí que o Pedro Madeira Rodrigues deveria ter ido. Que quando percebeu que o seu programa era fraco, que estava mal documentado, demonstrou-o aqui no programa do Sporting 160, nas modalidades, numa série de assuntos, na recompra da academia, uma série de coisas. Portanto, ele não foi por aquilo que seria aquilo que nós esperamos. É a única coisa que eu aí tenho que concordar com o Zé. Ficamos nós a perder porque mereceríamos um debate mais sério, com uma série de assuntos que há importantes para falar, e até que certamente vamos falar daqui um bocadinho, relativamente ao vídeo e às questões financeiras e uma série de coisas. Já lá vamos. Pedro, deixa-me só colocar-te uma questão, porque eu acho que devemos também ter aqui alguma interação que tem a ver com o seguinte. Nós estamos a falar especificamente do debate, e o que nós vimos no debate não foi quase nada sobre aquilo que se projeta para o futuro, em particular da parte do Bruno de Carvalho, porque ele falou daquilo que conseguiu fazer nos últimos 4 anos, quem quiser que reconheça aquilo que foi feito, e acho que eu inclusive escrevi isso no blog, porque eu disse mesmo que são inequívocos os trunfos que o Bruno de Carvalho tem para apresentar, e referi concretamente, entre várias coisas, a melhoria clara em muitos setores da vida do clube, nomeadamente de uma certa normalização da parte financeira, o pavilhão, que é uma conquista que há muito queríamos, a venda dos jogadores, etc. mas não ouvimos Bruno de Carvalho falar nada ou quase nada daquilo que pretende relativamente ao futuro. Claro, mas, eu acho que isso foi uma falha grande. Não, mas nós, eu acho que nós temos que falar também do futuro. Sim. E é muito importante fazer a contabilidade daquilo que vem para trás. Repara uma coisa. Na minha opinião, quer dizer, eu quando disse o projeto, nós quando entramos naquele debate, portanto, quando o debate começa, e deixa-me só dizer que foi a primeira vez que se fez um debate de um clube de futebol no seu canal em tempo de eleições e, portanto, um gesto democrático muito, muito interessante e muito importante, e até a forma democrática como aconteceu. Mas eu quando referi o projeto, é óbvio que o que estava ali em discussão no dia do debate é o projeto que Bruno Carvalho teve nestes 4 anos e aquilo que Pedro Madeira Rodrigues podia fazer diferente. E o projeto de Bruno de Carvalho, neste momento, quando perguntam o futuro, quer dizer, o futuro agora, em termos do projeto de Bruno de Carvalho, é dar continuidade ao que tem sido feito e aquilo que eu falei, estes pontos todos que já passamos, e obviamente aquilo que todos esperamos, quem vai votar nele e quem já votou, é que traga os resultados esportivos, porque obviamente se ao fim dos próximos 4 anos ele for presidente não atingir os resultados esportivos, nomeadamente no futebol, obviamente sendo obviamente a modalidade de eleição no Sporting, claro que vai ser muito difícil ele continuar no clube, por muito que por exemplo, tenha sido um dos poucos presidentes a adicionar património ao pavilhão. Portanto, eu quando digo projeto, o problema é que, há pouco estavas a dizer, o Bruno de Carvalho defendeu-se. Eu acho, ao contrário das pessoas, o Pedro Madeira Rodrigues acha que o intimidou. Eu acho que não foi nada disso. O Bruno de Carvalho simplesmente... Foi tática. Não foi tática, João. Eu posso estar muito enganado, mas aquilo foi... Eu não vou olhar para ele porque eu se calhar vou perder aqui as estribeiras e vou disparatar e vou entrar aqui numa espiral de agressividade que ele não precisa naquele momento. E há pouco o Zé falou do cáustico. Eu, por exemplo, assumo que na última semana e meia tenho sido cáustico com Pedro Madeira Rodrigues, essencialmente por uma garotice que andou aí a tentar fazer, depois de um programa de Sporting 160 que eu acho que as perguntas que fizemos e a forma como debatemos foi apenas e só como qualquer Sportingista faria, com argumentos, baseado naquilo que eu, dados que temos, alguns que eu obtive, mas que ele também tem a possibilidade de obter. E, portanto, o que eu acho que está aqui em causa é um candidato que tem um projeto de 4 anos que fez um conjunto de coisas, e as pessoas estão agora no seu direito de aceitar e querer continuar com este projeto, mas claro que já sabemos que o futebol é muito importante e, portanto, e o que vai acontecer, há muitas pessoas neste momento não se identificando com Jorge Jesus e identificando-se com o Pedro Madeira Rodrigues, que passou do Jorge Jesus, não é? Diz? E com os resultados. Sim, mas os resultados neste momento, quer dizer, era aquilo que nós já tínhamos até falado em tempos, estando afastado do título, os resultados aqui, ok, equilibrariam, mas tanto que o Pedro Madeira Rodrigues nunca iria atacar muito bem os resultados, porque isso mexia com a equipa e, portanto, podia parecer que estava a atacar os jogadores. Portanto, isso nunca iria acontecer. Ele começou pelo Jorge Jesus, depois foi ao plano... inclusive é pessoal, no debate, não sei se toda a gente reparou, mas aquelas considerações que Pedro Madeira Rodrigues foi fazendo sobre a família, em certa altura, eram ataques a Bruno de Carvalho e à questão familiar, o que foi de certa altura foi um bocadinho mais. E depois, há ali algo que fugiu a alguns assuntos. Mas, portanto, mas concordo que no principalmente limite... Principalmente as modalidades. Acho sim, que a das modalidades foi a pergunta que se faz... Sim, a pergunta que ele, que o moderador Rui Miguel Mendonça faz sobre as modalidades, e ele começa a falar do Bas-Dost, é notório que não estava ali, foi um descrédito total. Portanto, mas no final concordo que não foi um debate que trouxesse grande sumo, e tanto não trouxe grande sumo que foi preciso arranjar qualquer coisa. E, portanto, a qualquer coisa foi deixar o ataque a Jorge Jesus e a Bruno de Carvalho, e agora passou a Richard, e, portanto, temos indo de ataque em ataque, porque realmente propostas ficamos sempre, se comigo vamos ganhar, comigo vamos fazer isto, eu trago isto, eu faço acordos com a Câmara e bem de bordo, e depois tenho uns amigos investidores, e não passa disto, e pelo meio ainda insulta um adversário, um adepto, dizendo que ele é do Sporting Clube de Carvalho, esse tão conhecido clube do camarote leonino, onde escreve lá um certo blogger. Deixa-me só aqui uma nota. É um prazer ouvir os dois, porque são duas linhas de pensamento completamente diferentes, o que torna este programa ainda mais rico. Zé, em relação ainda à Cadeira Rodrigues, falta a questão do treinador. Estavas à espera de um anúncio ontem à noite na conferência de imprensa, não sei se reparaste ou se viste em direto na conferência de imprensa, ou ainda estamos à espera do treinador. Achas que se não apresentar treinador, será, se calhar... não sei, o fim da hipótese de ganhar as eleições, se obviamente consideras que ainda tem algum mundo. Olha, sobre isso não, nem sequer me vou pronunciar, porque sempre disse aqui e continuo a manter a minha posição, e a minha ideia central é que estas eleições estão, grande parte destas eleições estão ganhas desde o princípio. Por uma série de razões que fui enunciando. Já enumeraste, exatamente. Já fomos falando aqui. Exato, não vale a pena estar, a repetir. Sobre a questão do treinador... Estavas à espera do treinador? Sobre a questão do treinador, aquilo que eu disse neste programa e mantenho é que não há nenhum candidato à presidência do Sporting que pudesse ganhar umas eleições sem apresentar sem dar a conhecer alguém. O nome do seu treinador, e certamente que será julgado por isso. Embora devo dizer que... No passado, o próprio Bruno Carvalho apresentou o Barba. Não, eu por acaso, em relação a isso, é bom mencionar isso. Eu acho que há uma diferença entre as duas candidaturas do Bruno de Carvalho quando concorreu em 2011, se não estou em erro, e em 2013. Em 2011, eu não tenho bem... Exatamente. A situação que nós vivíamos em 2011 foi radicalmente diferente daquela que nós vivíamos em 2013. A situação da equipa em 2013 era de tal forma frágil e periclitante, e até me faltam os adjetivos, que aconselhavam a toda a estabilidade em torno da equipa e em torno da equipa técnica. Eu tenho várias opiniões sobre... eu acho que uma das grandes virtudes de Bruno Carvalho foi os treinadores que escolheu, embora não os tenha sabido aproveitar a todos, também mantenho isso, como podia e como poderia ter sido até a sorte para o Sporting. Mas nesse momento eu acho que ele esteve muito lá. Nós nunca vamos saber o que é que poderia ter acontecido naquela época fatídica, mas sabemos bem em que lugares é que andamos. E embora... seja muito difícil de imaginar uma tragédia como uma descida de divisão ao ver o Sporting lutar pelos lugares de permanência, não era nada que não pudesse acontecer. Portanto, estamos a falar de situações diferentes. Acho que Bruno Carvalho, aí, que era digamos assim, aquele que podia ganhar, o grande favorito às eleições, fez bem em manter o Josualdo Ferreira no cargo e não ter avançado com o treinador, com o nome de treinador. Hoje as coisas são completamente diferentes. Eu acho que, inclusive, é uma das grandes fragilidades do Pedro Madeira Rodrigues tem a ver com o... Desculpa interromper-te, mas sim, aqui no chat. Fica-te aquilo que ias dizer, segundo aqui o Camilo 15, o nosso user aqui no chat, está a dizer que no DN o Pedro Madeira Rodrigues apresentará ao treinador amanhã ao meio-dia. Ele há pouco. Eu ia dizer isso ele mesmo há quatro agora, horas, ele há 4 horas atrás já tinha dito que apresentava o treinador no prazo máximo de 48 horas, portanto isto daria quarta-feira, portanto pelos vistos vai ser amanhã ao meio-dia e 30. Epá, assim não vale. Vocês tiram-me as minhas caixas. Eu ia dizer isso agora. Porque eu tinha vindo a brincar. Porque nós não temos esse tipo de disputa. Eu tinha visto esta notícia ainda há bem pouco tempo no Twitter, com um link para a notícia, para o órgão que avançava. E, portanto, acho que isso vai acontecer. Acho que não vai mudar muito do que já está nestas eleições. É evidente que a questão do Jorge Jesus é uma questão muito importante. E acho que, provavelmente, não sei se esta vai ser se esta será a melhor altura, mas a questão do Jorge Jesus é uma... Eu estou à vontade para dizer isto, porque eu considero o Jorge Jesus provavelmente o melhor treinador português da atualidade, inclusive mesmo sobre o Mourinho. É evidente que estas questões nunca funcionam muito bem assim, mas pronto. Agora, é indiscutível que às vezes um treinador numa determinada equipa e num determinado contexto que não funciona tão bem. E é evidente que não está a funcionar bem no Sporting, porque o ano passado nós podíamos ter sido campeões, mas não fomos. E este ano estamos a ter uma época muito abaixo das expectativas, não apenas nos resultados, mas também nas exibições. Nós estamos a anos-luz daquilo que conseguimos fazer o ano passado e é bom que se lembre, porque nunca é demais lembrar, o Sporting fez este ano provavelmente o maior investimento da sua história para ficar em terceiro lugar. Portanto, esta questão é uma questão muito importante. Tenho muita dificuldade em imaginar o que seja o Sporting no próximo ano a ter que disputar o acesso à Liga dos Campeões logo numa fase inicial. Isso parece-me reconstituir... quase certo, não é? Isso parece-me quase certo. Pois, esperemos que não seja menos do que isso. Pois, acho que não. Ninguém imagina menos do que isso. Obviamente, sim. Todos gostávamos de pensar no segundo lugar, claro. Que é aquilo que nós podemos... para lá que nós estamos a olhar neste momento, mas as distâncias pontuais e a carreira das equipas levam a crer que... Sim. Não vai ser assim tão fácil. E aquilo que tu estás a dizer, embora este programa queira fugir um bocadinho a essa discussão, mas é evidente que neste momento a luta bipartida não é apenas no topo da classificação, mas é também nos bastidores e nós, quem não é inocente e quem não é ingênuo já o percebeu há muito tempo. De forma que a questão de Jorge Jesus pode ter aqui alguma importância, mas eu julgo que essa importância se vai fazer sentir, sobretudo no próximo ano. Nós, no próximo ano, face à má época, que eu acho que me parece que é indiscutível, pelo menos até ao momento que estamos a fazer este ano, nós vamos ter uma época muito, muito, muito complicada. A disputar o acesso a uma Liga dos Campeões e se ainda por cima tivermos a sorte habitual nos sorteios e ainda por cima provavelmente vamos ter que encarar isto como esta hipótese, que é fazer uma reconstituição do plantel. Há muita coisa aqui que precisamos de mudar e que provavelmente não tem a ver com a categoria propriamente dita dos jogadores, mas com as suas características e a sua adaptação ao Sporting e por aí fora. Nós vamos ter um muito mais importante até às tantas do que estas eleições. Parece-me que vai ser a próxima época. Eu julgo que nós temos, neste caso concreto, Bruno de Carvalho tem um calcanhar daqueles muito grande naquilo que me pareceu ser uma das suas, que me pareceu e disse na altura e mantenho hoje, ter sido uma das suas melhores medidas, que foi a contratação de Jorge Jesus, mas que por alguma razão, por esta razão ou por outra, não tem estado a funcionar bem este ano. E isso cria uma pressão demasiado grande para o que vai acontecer no próximo ano. Eu julgo que estou a ver bem esta questão. Para mim, mais importante até do que propriamente este debate eleitoral, por uma série de circunstâncias, é aquilo que nós vamos ter pela frente no próximo ano, seja quem for o presidente, e eu imagino, independentemente daquilo que eu digo e daquilo que eu escrevo, tento manter-me ligado à realidade e julgo que, em relação a estas eleições, provavelmente, Bruno Carvalho até as vai ganhar com muita facilidade, ou pelo menos relativa facilidade. Pedro, as últimas considerações, porque o tempo também já está... Deixa-me só então dizer duas ou três coisas. Pelos vistos, não sei se houve algum corte quando eu disse, mas eu volto a repetir. Não, mas eu já pronto, pude aqui de qualquer forma, eu votei B no Conselho do Diretivo e no Fiscal, votei em branco para a Mesa da Assembleia Geral e votei C no Conselho Leonino. Para que fique aqui claro, não, eu não escondo as minhas posições, nem, não tenho problema nenhum e está tido. Sempre o disse, desde que escrevo nos blogs. Já agora é que pediram, Pedro, desculpa lá, sim. Já agora é que pediram, neste caso a minha intenção de voto, sim. Acho que é por mais evidente até pelo que eu escrevo no Twitter. Tu recebes e, portanto, já sabemos a quem vai. Exatamente. Votar. Portanto, voto Bruno Carvalho. Oh, João, posso colocar uma questão muito rapidamente? Não sei se vamos ter, uma vez que vamos deixa-me só dizer que tu falaste do treinador e para mim só há aqui um ponto muito importante do treinador, que é... e depois temos uma pergunta do Carlos Martins do Cortina Verde que também acho interessante respondermos e o Castro pode depois fazer-nos essa pergunta. Estava aqui à procura. Está um bocadinho mais para baixo no chão. Mas deixa-me só dizer em relação ao treinador, que também não é fácil, e eu acho que o Pedro Madeira Rodrigues tem andado aqui em sucessivos adios. Ele ontem, quando marcou a conferência de imprensa para as 10 da noite, houve jornalistas que foram informados que era por causa do treinador, depois foi adiado para as 10h30 e afinal era para falar do vídeo, porque não deve ser fácil neste momento quem é o treinador que quer vir para o Sporting, sabendo provavelmente que, bem, primeiro que Bruno Carvalho à partida terá a eleição ganha, mas mesmo que, vamos hipoteticamente falando, que Pedro Madeira Rodrigues ganhe, mas alguém acha que o Jorge Jesus vai ceder? Claro que não vai ceder e vai ter aqui um problema. Vamos para tribunais e vamos ter esse problema porque ele não vai ceder. E, portanto, o treinador vai ser... Quer dizer, quem é que se quer meter aqui? Eu a certa altura pensei, bem, será que ele vai tentar contratar um Rui Jorge, um Marco Silva, de alguma forma que... Pedro, impossível, ninguém se vai meter nisso, Zé. De alguma forma, mal ou bem, já esclareceu essa situação. Para mim, a única pessoa que eu acho que eventualmente poderá aceitar é o Casqueiroz, porque já foi, inclusive, uma persona não grata em Alvalade. Não é assim uma pessoa, quer dizer, com todos os méritos que tem, e até certamente deverá estar necessitado de algum desafogo financeiro, porque perdeu muito dinheiro no Beja, ainda no outro dia ele confirmou que perdeu perto de 800 mil euros. Só estou a ver assim alguém, que não é fácil neste momento, quem quer vir e meter-se neste imbróglio em que o diretor desportivo é o Boloni, mas depois vai ser o interino porque o outro vai se despedir. Bem, acho isto muito confuso. Estou muito curioso e o nome do treinador, obviamente, já sabemos... É absolutamente importante porque traz votos. Vamos então às perguntas rápidas, Pedro. Sim. Aqui do Carlos, que são pertinentes. Sim. Eu pedia que fosse mesmo rápido. E então a pergunta é: como é que vocês veem a política de futebol para o ano? Se voltamos aos caminhões de jogadores de Jorge Jesus, ou então se vamos ceder, caminhões de jogadores, ou JJ vai ceder no capítulo de formação e vamos fazer contratações cirúrgicas, como estava previsto no programa eleitoral. Vou começar por ti, Zé. Pode ser? Vou começar pelo Zé. Eu acho que nós, de certa forma, já vimos a antecipação desta situação no que se passou este agora na janela de mercado de dezembro. Vai ter que haver aqui algumas cedências, mas a última palavra será sempre do treinador. E outra coisa não seria de pensar, porque quem faz a equipa é o treinador. E nós vemos que os jogadores, que relativamente aos jogadores que vieram, ainda agora na última conferência de imprensa, Jesus vincou isso muito, muito claramente. Portanto, também vamos ter que considerar uma coisa, é que não vai haver tanto dinheiro como houve neste último mercado de verão, e por isso provavelmente vamos encontrar aqui uma solução que eu acho que no fundo até pode beneficiar o próprio Sporting, porque o Sporting, por uma razão ou por outra, nunca beneficiou muito bem destas contratações dos caminhões e por aí fora. Esta aparente abundância nunca nos foi favorável, por uma razão ou por outra. Eu lembro-me, por exemplo, no último ano em que fomos campeões, gastamos na altura qualquer coisa como 60 milhões de euros ou qualquer coisa assim numa época também, e depois pela questão do Jardel e por outras todas, acabamos por saber o que é que se passou, e foi assistimos ao desmoronamento de uma equipa que tinha acabado de ser campeã justamente com o Bola. É bem verdade. Pedro, respondendo ao Carlos. respondendo ao Carlos, sinceramente, muito curioso para perceber se vai haver aqui alguma alteração na estrutura do futebol, se vamos ter algum diretor de futebol. Vamos ter um diretor desportivo, não é? Sim, porque não sei se é o Geraldo, sinceramente. Bem, não vou agora estar aqui a dizer comentários sobre os jogos, mas... Sinceramente, não sei se é. Espero bem que não. Diretor desportivo a trabalhar com o Jorge Jesus. Pronto, esse é um problema, eu, mas... trabalho com o Jorge Jesus, vejo, um diretor desportivo, uma figura menor, não acredito. Sinceramente, não acredito. Não sei, o Rui Costa no Benfica trabalhava e punha algum tino na cabeça de Jorge Jesus, dentro daquilo que era possível. Eu acho que é possível termos ali um diretor de futebol que mantenha alguma ordem na casa, que não deixe o Jesus também comprar tudo aquilo que quer, porque isto não é meter, não é chegar ao supermercado e meter as caixas todas no carrinho e ir à caixa pagar. E portanto, obviamente, vamos ter que fazer contratações cirúrgicas. Não podemos até pela questão financeira que temos que de continuar a manter o ritmo para não perder aquilo que é absolutamente necessário, que é quando chegar à altura da recompra das VMOCs e, portanto, toda a situação relacionada com a parte financeira para manter toda a maioria na SAD. E, portanto, eu acho que, até porque ganhando o Bruno Carvalho, nesse seu primeiro ano, ele terá que mostrar que com contratações cirúrgicas e com uma reestruturação no futebol, consegue e fazer um bom campeonato, consegue construir aquilo que todos esperam e que é provavelmente uma das maiores críticas deste último ano. Portanto, eu acho que é possível e provavelmente um diretor de futebol, contratações cirúrgicas, uma aposta na formação com algum cuidado. Não vamos agora meter todos os jogadores da formação só porque achamos que eles fazem uns bonitinhos e que aquilo aparece no YouTube. O futebol na equipa principal e no campeonato profissional da primeira divisão, quando se joga num clube como o Sporting, ou seja, como o Benfica ou como o Porto, é completamente diferente. E, portanto, nós também temos que ser muito cuidadosos, e aí gostava que alguém conseguisse mostrar isso a Jorge Jesus. Sei que se calhar é um bocadinho complicado. Difícil. Que há jogadores com potencial e que podem cobrir alguns dos problemas, mas teremos que ir ao mercado, obviamente. Vamos ver. Só aqui uma nota, agradecer desde já ao Gonçalo pela imagem fantástica que hoje nos forneceu para enviar via Twitter a apresentação do programa. Falar que no Jornal Sporting, obviamente, os destaques deste fim de semana são todas as vitórias: futebol feminino, futsal, futebol masculino, equipa B e todas as outras modalidades e escalões de formação. Foi realmente um fim de semana memorável. A pedido de muitos, vamos ter uma música para terminar o programa. Exatamente, do qual eu vou, certo, já começar Pedro? Exatamente, vamos. Como é a primeira experiência, o objetivo é ter uma música de... Nós, será sempre nós ouvimos as vossas sugestões. Exatamente. Vamos ter o próximo programa na quarta-feira com exatamente. O Gonçalo, certo? Sobre exatamente. O Conselho Leonino, sobre a sua candidatura ao Conselho Leonino e debater o próprio Conselho Leonino, penso que será fundamental. João, enquanto tu falas, eu vou pondo a música de fundo e já sabes que tens um minuto para acabar. Claro. É um especial eleições, portanto vamos ter o Gonçalo, será aproximadamente uma hora, será um especial sobre o Conselho Leonino e as eleições. E na próxima segunda-feira, posso já aqui anunciar, teremos Ricardo Andorinho, ex-jogador de handball do Sporting, num programa que, além das eleições e obviamente o resultado das mesmas, vamos falar aqui das modalidades com alguém que foi campeão pelo Sporting de handball. Obrigado a todos, mais uma vez, pela participação massiva hoje, fantástico mesmo, fico orgulhoso realmente pelo nosso programa atingir tantos sportinguistas, especialmente no estrangeiro. Alguns receberam os boletins tardiamente, é uma situação que o Sporting tem que rever. Obrigado a todos, boa noite, viva o Sporting. Pedro e Zé, boa noite, obrigado mais uma vez. E um abraço a todos que nos ouvem. Também vão ser no Funchal, o Marítimo Moreira. Não fica nada a dever, repito, não fica nada a dever ao Will Never Walk Alone em Anfield Road ou no Celtic Park. É arrepiante, João.